pegamos as nossas mãos para te adorar, pois tu conheces o meu ser. Levantamos as nossas mãos para te adorar, pois tu conheces o meu ser, és a razão do meu viver. Levantamos as nossas mãos.